subverter a ordem, preparar o levante que nos conduz a outro norte. Organizadas, informadas, fortalecidas na luta, nossas bandeiras hasteadas em respeito e sem disputa, pautando nossos atos, sempre com resistência, relembrando dia a dia nossa remanescência quilombola, indígena, latino-americana, construindo um novo mundo com autoestima e gana. Revolução não se conquista brecando na beira do porto, mudar as estatísticas, alterar a regra do jogo, terem nossas palavras de ordem, um seguro forte, preparadas pras tormentas, sem contar com a sorte. Se o campo não planta, a cidade não janta, como dizemos na caminhada, na luta ninguém se cansa, mulheres avançando, nenhum homem retrocedendo, povo transformando, esse é o nosso intento. Eu já tenho a base, tenho o estúdio, só falta você chegar com a voz. Eu falei, porra, mano, já tem até a letra. Tipo, quer o quê? A mulher de enfeite no palco? Debater questões que ainda não foram debatidas é o necessário. A feminista periférica, ela luta por várias outras frentes. Não basta ser mulher, tem que ser inteligente. Não basta ser mulher, tem que remar contra a corrente. Lado a lado com quem luta, enfrentando a tirania. Seguimos nosso caminho com força e rebeldia. Somos a marca das lutas de outras Marias. Nosso ponto de chegada também é o de partida. Ser mulher em movimento, provocando o debate. Com autonomia, resistindo através da arte. O que se canta também conta na construção da história. Em cada encruzilhada, festejamos uma vitória. Quem acredita, busca e não vacila pra vencer. Nossa força é persistir e crer no amanhecer. Combater o patriarcado, essa é a missão. Autonomia pro corpo, sem submissão. O legado foi deixado, não vamos renunciar. Somos mulheres feministas, prontas pra lutar. Somos Dadari e Rosa Parkson, hoje Maria da Penha. Resistência e vida no coração de quem se empenha. Belas e graciosas, porém letais como tigres. Seguiremos em luta até que todas sejamos livres.